075, prossiga para 2.000 pés, completando o ILS X-ray. 2.000 217, continue a aproximação, aguarda pista livre. Aguardando, 217. Azul 4190, após passagem do Boeing 737 da OEB, autorizado a iniciar a puxa e acionar, após pronto para ataque. E ao ingressar, terminar Aracaju, aquele controle 120, decimal 3. Vídeo Charlie, da Ecolau 03, corredor Axé, controle 128, boa viagem. 08, obrigado senhor, você é excelente fim de semana. Igualmente. Obrigado. 1807 ao 03, direito 1219. Direito 1219, tá. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite, 07, direção. Boa noite, 07, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Quito Direct. Alfa antes da Direct, vai reportar o 907. SAR 2500 pés, frequência livre. Ade para a cabeceira 28, o 3217. Ah, calma, eu visual, 3217. Seta ILS X-ray, chama a torre 118, vez 95. Vai chamar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Salvador, o Trip 5488 solicita voar na proa de Duna, se possível. Trip 5488, voa Itape. Muitíssimo obrigado, voa Itape 5488. Antônio Juliette Vitor Charlie, decolou na Sescota 5052. Apagou, vai sair visual então, corredor Axé? Axé, direto, direto, Axé. Axé, o Papagô ficou com curva direita. Do 4198. Bom, 807, autorizado ingresso, portão 8, via Juliette. Via Juliette, portão 8, no 807. Então, 3217, solo 05, direito 1219. Direito 319, dá 32. Salvador, boa tarde, está 3217, ligou na escuta. Torre Salvador. E boa tarde, baixou, travou, zero. Baixou e checou, boa tarde. Baixou e checou, boa tarde. 120 graus, 15 nós, 1019, livre pouso no zero. Matinho, está 4118, autorizado para estacionar, reposto para ataque. Juliette Vitor Charlie, modo Charlie, cruzando no 1300 pés, confia. Negativo, senhor, tô com 1000. Confiado. É, confirma por OA ideal para voar direto para o destino. Só 10 graus à esquerda aqui, a radial 270. Direto do destino, o Juliette Vitor Charlie. E a intenção prosseguiu no 1000 até o destino, confirma? Negativo, aí eu bato nos morros. Ou no 05, no 05, copiado. Suba livre estação com referências visuais, 105, Juliette Vitor Charlie, prosseguindo direto. Prosseguindo a sessão 105, direto do destino, o Juliette Vitor Charlie. Um instante, Papa Golf. 075 ao 08, direito 1219. Direito 1219, igual 1075. 545, sem contato com você. O 2685 da frequência. Para o 160, o gol 1925. Para o Pai. 2 Salvador, boa. Dino, 31. O que está postando no 105? 3155, boa tarde, alinhar e manter. Alinhar e manter no 10, 3155, tá certo. O centro acabou de nos informar aqui que recebia suas transmissões, ok? Aparentemente o problema era na transmissão do mesmo. Atingiu 5.5488. Trip 5488 para interceptar o curso localizador, direita proa 065, desça para 2.000 pés e reporte estabilizado. 065 a proa, vai interceptar, desce para 2.000, reportar estabilizado 5.4.8. Papa Golf, mais 30 segundos para decolagem devido a um Cessna 500, a um Citation, decolou agora da 190, a fazer o perfil do corredor axé, só um instante. Gol 1755, vetor radar para sequenciamento, correr direita, proa 220. O limite é o curso do corredor. Azul 4118, autorizado destaque, seta ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 118, seleção 95, altímetro 1099. 128. 128, obrigado, boa. Oscar, Papa Golf, tem livre decolagem 97, 120 graus, 12.9. Pro da rotatória, 1.500 pés, guardião 05. Autorizado, 920 graus, 12 nós. Quero 109, ótimo. 319, certo. Sky Uniforme Delta, no meu pés, no corredor axé, reporte fora da barra. Está autorizado, decola direto. 3 e acende para o 065. Supa, prossiga direto de destino, tomando pro destino agora. Livre ascensão a 2.500 pés. Positivo, destino acendendo para 2.500. O nível solicitado, qual seria? Ou acho que o uniforme dela? 065. Gente, aguarde para prosseguir. Livre ascensão 2.500 pés. 2.500 pés. Controle, Oscar, Papagão. Petrolina via Upper Zulu 20, nível 340, saída Momo, código após DCT, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5177, controle de frequência 120 decimal 8. Terminado 5-4-0, Momo, código DCT, 1-0, esquerda, 5-4-0, 1-8, o Mendes, 6-3-1-4, confirme nível? 3-4-0. Puxando a 6-3-1-4, correto, reporte para o próprio iniciar a rolagem 990. Gente, o 5-4-8-8. Paripe ingressando em Interlagos. Paripe ingressando em Interlagos. Controle, boa tarde, TAM 3155. TAM 3155, contato, radar na decolagem. Subou 340, Seridael. 340, Adael, quando possível solicita por a de Leda. Siga direto Leda, 3155. Muito obrigado, direto Leda. Ótica uniforme Delta, livre ascensão, 0625, direto Siri. Manda o localizador que está no voo no 755. Voo no 755, completa ELS X-Ray, aguardando a transferência de comunicações. graus, 15 nós, 1019 pouso autorizado. Sente autorizado, não no 05488. Azul aos 15, 128, boa viagem. 20.8, boa tarde. 1925. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 019. Controle azul 4118, boa tarde. 4118, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 360 na série Dael. Dael 360, 4118. 1755. Passou Duna, completa LS, chama Torre 118 decimal 95. Torre 1755, 1755, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 1019. Vento 120 graus, 15 nós, chuva leve sobre o campo. Intenção de extensão ou prosseguirá no investe? Ideal, está presente em posição para condição. Altitude? 1.500, tá? 1.500? Positivo. Não copiei. 1.500, tá? Ok, prossiga o no 1.000. O no 1.000, temos tráficos evoluídos no Casca Prego de Vera Cruz. O no meu pés, o Aspa Golf, confirmando a sua estimada de pouso. Estimando o pouso 2010. 2010, copiado. Prossigam no meu pés, tenha frequência livre agora para coordenação e tráfego. Cuidado, o 05. Chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. 488 ao 17, direito, 219. 219. Cara, embaixo, travado, certo? 755, livre pouso, 120 graus, 15 nós. Livre pouso, 1075. 04, remota 542. Marca. 5527, go ahead. Manda no 755, livre pouso, 120 graus, 15 nós, 1019 F. Afirmativo, livre pouso, pistão no 0, 75. Tem 130, call now Aracaju approach on 120 decimal 3 for your request. 105. Que intenção do 05, Graé? Afirmo. E direto então para o pátio do Graé, 120 graus, 15 nós, reporte final para o Graé, 05. Autorizado, pátio do Graé, reportará na final, padrão 05. Confirme para o sol. Web 5729, reformado na mesa, com o WhatsApp. Web 5729, aguarde cópia para o fundo. Salve Salvador, boa tarde, com o 399, entra o Whisky, 320 para São Paulo. Ah, Brumado, copiado. 203, aguarde para chamar o centro. Aguardando, cara. 5729, autorizado Salvador para Confins, via Pesulu 196. Nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge. Transponder 5411, controle frequência 120 decimal 8. Remate, autorizado com 360, decola 16, decola 10, curva direita, saída da El, Leda após Leda após bridge. 5411, decola 10. 95729, cotejamento correto, reporte para fora, puxa a sonar. Gente, você não pode manter pro lado da rotatória não, comandante. Prossiga via corredores, pro de Paripe, o novembro até Papá, decolar de Veracruz, o no 1500 pés. Prossiga com referência visuais, adicione código 0133, novembro até Papá. Corrigindo, batendo pro a Paripe, o transporte é 0133, o no 1500 pés. Até Papá. Adião 05. Já visual com o helicóptero aí, partiu do greve, final, reporte controlado, 120 graus, 12 nós, 05. Reportará no solo controlado, guardião 05. Quebec Serra, copiado. Mantenha no mil pés via corredores. Informo que temos aeronave a 3 milhas, bem mais lenta, aparentemente um ultraleve avançado. O Kilo Quebec Serra tem condições de ascender para 2 mil pés? Tem condições de ultrapassá-lo com as referências visuais? Então, ultrapasse com as referências visuais, apresente a proa da rotatória, o Kilo Quebec Serra. Transforme de alta desça com referências visuais. Reporte passando 2.500 pés e confirme seu chamado de pouso. 3-1 no Guardião 05, frequência livre. Quebec, chame torre 1-8, decimal 6. 18-6, grato, uma boa tarde. Boa. Gente, ótica Papa Golf, frequência livre para coordenação. Salvador, boa tarde, Papa Tango Victor, mais de Quebec. Quebec, reporte final de 3 milhas, captura 1-7. Reporte final de 3 milhas, 1-7, Quebec. Mike, ótica novembro, ao controle. Turno 399, pronto, sobe. Pronto, 399. Bruno 399 autorizado Salvador para São Paulo via Upper Zulu. O nomei após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão na zero após primeira curva à direita. Saída da Euleda após bridge, transponder 5417, frequência do controle 120.8. Autorizado então 360 para São Paulo, Upper Zulu no meio, decola da 10 com curva direta da Euleda Bridge. 5417 transponde, controle 208, gol 93995, correção 99. Gol 399, cotejamento correto, reporte pronto para puxacionar. Tá, Lorenzo, obrigado. Tem esses vaso no 1500 pés via corredores, confirme o seu POB. Dois, no POB, copiado. O altímetro em Salvador, 10 no 9, quilômetro. Pouso não no 7, estado 1019, vista mais cadastro. Zero, nível 360, decola pistão no 0. Primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, transponder 5174, controle frequência 120.8. Sala Galeão, nível 360, Pedro 90, decola 90, direita da Euleda, bridge, controle 208, controle 1208, transponder 5174, está na posição, passando pelo máximo. 3145, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Agora de copo. Para 4 mil pés, Mike Eco Juliette. Salve dos 5, informo que na sua trajetória entre Pelô e Duna teremos 3 tráfegos visuais mantendo no 1500 pés. Os mesmos não interferirão na sua descida. O 95 desça para 2.500 pés na chegada a Bonfim. Para 3217, autorizado Salvador para Confins, via Upper Zulu 166. Nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5415, controle frequência 120.8. Na 3217, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Para 1000 pés, novembro até papá. 1000 pés, novembro até papá. Mike Oscar Novembro, vai passar 2500, tem a frequência livre para a coordenação, bom pouso. Reporte na proa de Amanda. Então, Charlie, tem a frequência livre para a coordenação. Serviço de informação de voo alerta com o centro Recife no setor 1288, alternando 251. Quebec Serra, prossiga para interceptar a conta final da 17, chamando Torre 1-1-8-3-9-5. Final 17, 3-9-5, Quebec Serra. Torre, aqui no Quebec Serra, boa tarde. Reporte final de 3 milhas. Pista 17. No 925, prossiga para 2 mil pés, LS X-Ray autorizado, reporte localizador. 2 mil, reporte localizador, 1925. Completa o ILS X-Ray, chamando torre 118 decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde, 95. É 314, confirme? Ação ativa, como recebe? Né, 6314, recebo baixo. Está autorizado o posicionamento, posição 5? Puxando a 6314, autorizado para estacionar, reporte pronto para ataque. Até matar. Paulo, copiou, 3145, puxa back para anel. 3145, autorizado para estacionar. Autorizado acionamento do 3145 na posição 4, vai reportar para o ataque. Quer confirmar para nós dois? Está molhada. Molhada. O Novembro Hotel Papada presente, faça um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda para o Novembro Hotel Papada. Confirmo. Liga 5241, autorizado Salvador. Sierra Bravo, Mike Kilo. Direta, rota direta para a Vitória da Conquista. Nível 200. Decola pistão 1-0, após curva direita. Sai da Abo, transição elefa, após direta Vitória da Conquista. Transponder 5433, controle de frequência no 20.8. Dá 1-7 livre para autorização de pouso. O Kilo Quebec Fair. Avisual com a pista 17. Kilo Quebec Fair, visual com 17. 4-1, cotejamento correto, reporte pronto para a puxa sana. Autoriza o celular de nota reduzir velocidade, ele está presente agora. Autorizado, porque já temos um tráfego efetuando lá no 360, próximo à rotatória, a 1 no mil pés, no trabalho avançado. A 1 no 1.500 pés, está autorizado prosseguir, porém sujeito a ordem na rotatória. Pelo Quebec Sierra, tá visual com a aeronave, nacional da 1-0, está autorizado o pouso. Aeronave. Negativo, vai efetuar um 360 pela esquerda, Kilo Quebec Sierra, um 360 curto. Ok, 360 pela esquerda. WebJet 579, seção 2, despegue a aeronave. 5729, aguarde, mantém a posição. Aguarde, 579.